GMG is so musical. Pai, não me conhece, só conhece pelo que os outros falam. Se assusta quando escuta falar. Eu sou do gueto, dou respeito pra poder ser respeitado. Eu quero vida, eu quero paz, meu rapaz. Não quero assustar, eu quero fazer fã. Não sou bandido também, não sou Peter Pan. Eu sou um homem mortal, a minha alma é imortal. Eu sou do bem, não do mal, do bem. A minha alma tá sentindo a sensação e o meu corpo tá sentindo a vibração. As gatas lindas na night, eu tô curtindo essa vibe. As gatas lindas na night, elas dançam. Eu vim dos becos lá do meio, que eu canto, eu vivo, eu não leio. Não solta a voz sem receio, então balança. Vem pra curtir o som do negro, você vai ver que esse veneno é após a morrer assim mesmo. Quero mais cantar pra você curtir, quero mais cantar pra você dançar. Quero mais cantar pra te divertir, quero mais cantar pra te superar. Essa aqui é pro meus fãs, essa aqui é pro meu clã. Voltei retornejão, eu nasci com a mentição. Eu voltei retornejo minha cinza, passa para as calandas, colina. Da volta por cima, criando minha gima, falando da vida, da paz que não tinha. Dos mano que curte, das mina que gosta, dos mano, das mina que sempre aposta no rap. Do negro que vem do veneno, que canta seu rap sem pagar veneno. Cada dia que passou, apenas o segredo, vivendo com a força de Deus. Não recuo meu dor, evoluo, guerreiro não leu, guerreiro viveu. Conhecimento é tudo na vida, a força na mente que me incentiva. Usar pensamento, colocar sentimento, rima contra o vento, falando da vida. Na corrida já era partida, tô na corrida pra mudar de vida. Irmão, acredito no mundo mais lindo, eu sei que eu consigo. Não é impossível sonhar, chegar, poder alcançar. Pra representar a 12 de julho, os becos do meio, pra chuva estreita, tô no centro. Não me conhece, só conhece pelo que os outros falam. Se assusta quando escuta falar. Eu sou do gueto, dou respeito pra poder ser respeitado. Eu quero vida, eu quero paz, meu rapaz. Não quero assustar, eu quero fazer fã. Não sou bandido também, não sou Peter Pan. Eu sou um homem mortal, a minha alma imortal. Eu sou do bem, não do mal, do bem. Minha alma tá sentindo a sensação e o meu corpo tá sentindo a vibração de renascer pra essa vida, pra curtir essa vida mais linda que me encanta. Eu vim dos becos lá do meio, que eu canto, eu vivo, eu não leio. Meu sol tá fazendo sem receio, eu tô a pampa. Vim pra curtir o som do negro, você vai ver que esse veneno é paz, a morrer nasce metro. Quero mais cantar pra você curtir, quero mais cantar pra você dançar. Quero mais cantar pra te divertir, quero mais cantar pra te superar. Essa aqui é pro meus fãs, essa aqui é pro meu clã. Eu voltei retornejão, renasci com a mentira. Eu voltei retornejão, é cinza, passa pra as calandas, colina. Da volta por cima, que nem minha gima, falando da vida, da paz que não tinha. Dos mano que curte, das mina que gosta, dos mano, das mina que sempre aposta no rap. Do negro que vem do veneno, que canta seu rap sem pagar veneno. Cada dia que passou, pelo segredo, vivendo com a força de Deus. Não recuo, meu dono evoluo, guerreiro não leu, guerreiro viveu. Conhecimento é tudo na vida, a força da mente que me incentiva. Usa pensamento, toca sentimento, rema contra o vento, fala sobre a vida. A corrida já deu na batida, eu tô na corrida pra mudar de vida. Irmão, acredito no mundo. Imagino eu sigo, eu consigo, não é impossível sonhar e chegar, poder alcançar pra representar. A 12 de julho, os becos do meio, pastuga estreita, os mano do centro. Não me conhece, só conhece pelo que os outros falam. Se assusta quando escuta falar. Eu sou do gueto, dou respeito pra poder ser respeitado. Eu quero vida, eu quero paz, meu rapaz. Não quero assustar, eu quero fazer fã. Não sou bandido também, não sou Peter Pan. Eu sou um homem mortal, a minha alma imortal. Eu sou do bem, não do mal, do bem.